Correção e aproximação, reporte quando avistando. Correção, tráfego agora avistado. Correção, reporte quando avistando, está embaixo travado, voo no 716. Reporte quando avistando, trem baixo travado, objeto 6746. Está baixado travado, 6746. Confirme, senhor, já está avistando? Afirmativo, visual, baixado travado. Objeto 6746 tem pouso autorizado, pista 28, vento de 230 graus, uma dúzia de nós. Ciente, livre, pouso na 286746. Confirmação, vento para o 6746. Vento agora de 220 graus, 12 nós. Sente, o 6746. Salvador, voo 1896 do 7 para o pushback acionamento. Autorizado, senhor. Chame táxi 1896. Autorizado, funcionamento, voo 896. Solo 02, libera a pista, próxima interseção à sua esquerda. É um taxi via Alfa, reporte para ingresso no taxi Juliette, nessa frequência, senhor. Vai livrar via Alfa, 6746. Autorizado à esquerda, Charlie, Alfa e Juliette para o portão 612, senhor. Charlie, Alfa, Juliette para o 612, a web 6746. 4-5. Boa noite. Dó 3392. Então, 506. Afirmativo. Na aeronave da Gol, nível 370. Táxi voo no 896 com 190, 2 horas e 40, Fortaleza. Boa noite, 96. Observe o Boeing da Webjet ingressando no portão meia dúzia. Após o total parqueamento do mesmo, autorizado o pátio, Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxiway Golf, ajuste ano 016. No ponto de espera da pista 28, chame pronto para decolagem, voo no 896. A aeronave já está marcada, prossegue pela Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf na 28, informa pronto, com 896. Ou no 628, está autorizando essa lista para o 21100. Então, 3488. Então, 8096. Microsoft 9840. Perdão, o senhor está terminado. Nível de voo 380. Posição Atena, chama Amazônico na frequência 1637. Alterando meus MECs. Iberia 6844, call now, request 12705, backup 12845. Moito 02, bom dia, está com Recife, sua identificação, tudo vigilante. Vento de 200 graus, zona 9 nós. Ajuste no 0 no meio. Autorizado, alinhar e decolar da 28, voo 1896, 1016. Da 3350, autorizado 370. Autorizado da presente, Pro de Aron, subindo 390. CEP, direita, Aron, para nível 390, com 896. Me restrito 350. Restrito 350 com 896. Bloqueio de salvador, chamando para o condição 2685, Varig log 6515. Varig log 6515, São Carlos, chamando Brasília. Frequência 1230, ATR 273. Recife 2085, TR 1 2545. Centro Recife, 2085-2545, 1896, boa noite. Bilhete 9612, Centro Recife, sua identificação com Gabarra, é caso para descida. Central 8084. Confirme o número máximo do seu call. Ciente, o número máximo. Agora sim, copiado, marque 4358. Não recebi o código transponder modificado, recebi 4377.